Senhoras e senhores, apresentamos a vocês, caçadores, a aparelhagem do século. Com vocês, a maior evolução do animal. Gigante Crocodilo Prime. O animal toca tudo do Pará. Vem, meu animal. Atenção, caçadores. A pressão vai começar. Vai começar! O gigante chegou. Não sair da frente, ele passa por cima. Novo Crocodilo Prime. A maior referência à impressão do estado do Pará. E para comandar o animal e colocar todo mundo para dançar. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Vai, gigante! Dá-lhe a dentada, meu animal! O crocodilo tá furioso! O crocodilo tá furioso! O crocodilo tá furioso! Furioso! Furioso! Furioso! Furioso! Furioso! E ele vai te pegar! Te pegar, te pegar, te pegar, te pegar, pegar, pegar. Vai começar bonito! Pegar, ga, ga, ga, ga, ga. Bora começar, bora começar. 5, 4, 3, 2, 1, agora! Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Bora pra cima, Boninho, que chegou a nossa vez. 1, 2, 3, já! Eu vou no rei e você vão no rei. Ei! Ei! Como? Simbora! E vai dançando, e vai tremendo, e vai dançando. Bora no bate!

Alô, Viela. Tudo vai ser. Bora, Alberto Martins. E o meu parceiro Dailson da TF também aqui, ó. Até manda avisar que a festa vai ter outro dia. Bota mais um uísque. Deixa eu mandar um abraço especial também. O nosso parceiro Ronaldo da TF. Tua companhia amigo William também. Os moleques da TF estão na área, valeu! O mundo tá volta. Como é que é? DJ Gordo, de impressão. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. Pode aumentar o som. E a pressão não para, não para. E aí, meu parceiro Dudu Doidão? E meu parceiro Mamão do Ver o Peso? E o Fag da Sem Miséria? E o homem do Posto Ipiranga? E aí, Paulo Lima? Bora, Mia, bora, Dedê? Bora, Bruninho? Toma. E o meu parceiro Alan da GDS? Toma. Bora, Dolly do Barreiro? Toma. E aí, Tito Pirata, estamos na final! Segura, galera! Bora, Diego, GDS. Te segura aí que eu quero ver. E o meu amigo Mamute do Cineral. E aí, Mamute? Minha amiga Adriele Moraes, meu amigo Tico da Pedreira. E aí, Fabinho Ferrari, você é a Maiane. Bora pra cima, Marina do Beijo. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo. E vai o meu parceiro Alex do Lanche já falou. Vai aumentando e a se tem gordidinho, vai aumentando, a pressão vai só aumentando. Arrepia. Eu quero ouvir vocês cantando já. O Crocodilo. Gordo e Dino Pressão. É bagulho doido. Felipe, o nosso parceiro. Ficha 28, do tá lá, eu vou. O Zé do Espelho também tá na área, bora ver. Você, é o animal do Push da Copa. E meu parceiro Isaac também tá no camarote. Meu amigo Júlio do Banco do Brasil. Na companhia do Pobre. E aí, Pobre? E meu parceiro Felipe do Beijo, você. E a sua esposa Luciane do Beijo. Valeu, Eduardo. Minha esposa Rafinha, segura, segura, senhor! Bora, bora! Bora, tal das patos! E aí, Leonão dos Humildes! E o Valdinho dos Caixa Baixo, bora abrir o mecânico agora! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, aqui no Crocodilo com os fugitivos do toco. Júnior Santorini. Cara, já tá até faltando. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. E aí, Maiane? Bandida gosta de pressão. Toda bandida. Olha o pote, olha o pote. Depois do rock, sequência de ladrão, sequência de ladrão. E o meu parceiro Bola GDK já falou. Sequência de ladrão, sequência. Bora pra cima, garoto. Igor Neves, segura, garoto. É assim que o bagulho endoida todo momento. Bora, bonito. Bora virar. Bora virar. Agora. O Eric Nunes do Whisky. E aí, o Eric Nunes? E o amigo Daniel Cardoso, o homem das produções. E o meu parceiro Steve Reis também tá na área. E o meu parceiro Skate, mais Skate. Eles não vão falar. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. Bora, Milton do táxi! Amigo Louro, você, o tio Bogo, o Baqueto, o Marcos e a minha amiga Carol, a primeira dama do Louro! E toma, toma, toma, toma, toma, batidão! Toma no batidão! Toma no batidão! Toma no batidão, no batidão, no batidão! Vem comigo na pressão, vem, vem na pressão, vai! Apaixonou pela pessoa errada, mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia pressão. Tá tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. O amigo bebezinho Grogo e a dona Fernanda tava. E aí, Netinho GDK. E meu parceiro Alex do Lanche também tá na área. E Alex, meu companheiro do tal da Status, tá todo mundo aqui na direita. Obrigado pela presença. É o Punch da Copa daquele jeito. Bora que o animal detona. E aí, novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome, quero. Toma aqui meu telefone. E aí? Só te chamei porque tô tempo bom. Vai, Ricardo Rios. Faz uma pergunta. E a Lana da Reis também. Eu nunca tomei, mas eu posso tomar a quem? Mas eu posso tomar a... Pra cima, pra cima. Tomar a quem? Mas eu posso... E aí, Deco da XP? Cadê o Lanvito? Cadê ele? Vem que tu come o boga. Tu cresceu. Vem que tu come o... Aí, o desgraçado. Tu cresceu o boga. Vem que tu come o boga. Comigo, Paulo Lima. Vamos do posto de piranga também, da bolaria, minha semiséria. Vem que tu come o boga. Fala, meu parceiro, Wagner. Toma piranha. Toma piranha, piranha, piranha, piranha, piranha, piranha, piranha, piranha, piranha. Toma, toma, toma, toma, toma. Vai virar, vai virar, vai virar, vai. Só quem é bandida vai fazer o caqueado. A parada é assim, ó. A bandida tá te olhando, a bandida tá te olhando. Assim que a gente vai, ó. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o gordinho tá tocando só as balas. Vai, vai, vai, vai, vai. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Tudo gostosão, corpo sedutor. Foi por isso que o Dodinha se encantou. Vem! Vem e volta aqui na base. Vamos fazer. Patrick Canelada. Amigo Diego GDS, bora Zé Pequeno! E aí, meu parceiro Júnior Gordo? Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Toma, toma, toma, toma! Vou te passar visão, vou te passar visão, vou te passar visão, vou te passar visão. Alô, Melri! Vai rolar dentada, dentada, dentada, dentada. E a família Zamorim. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. O Ender RC, meu amigo Formiga, meu amigo Louro. E aí, Louro? Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, vai pinando. Amigo Thales da TF. Tapinha, toma, toma. E também, meu amigo Renatinho, segura, garoto. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, vai pinando a bolinha. É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. É o que, Alberto Martins? É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. Del, del, del, del, del, del, del. A parada é o seguinte, é o ponte da Copa, e a galera vai dançando e a gente vai. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho. André Ricardo, você é o formigão. O croco é bagulho. César Moraes, alô bebê. O croco é bagulho. Meu amigo Eduardo Gordo e a família Curió. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. É da batida, da batida, da batida. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. E a galera tá no esperar o tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. E aí, parceiro Wanderson? Acende a luz, me enxerga, eu não aguento mais. E aí? Vou sofrer, perder você. Oh, olha bem pra mim, amor. Oh, não deixa eu ficar como estou. Bora, Dayuso da Dede! Com a minha dor. Roberto Martins, pra cima! Faço um pedido no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. É a música do pote. Gosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Cyber de Marituba e no nosso telão a loja Josi Modas Dali Dedê. Prime, Prime, Prime. Do táxi, ele também tá na área. Grande Renanzinho, amigo Formigão, você, a Débora, o Santiago, o César Moraes, o Eduardo Curió. E a Miúze diz: a marca que veste a mulherada animal. E agora chegou a Miúze diz: masculina. Nosso empresário Piau lá de São Luís do Maranhão, na companhia do meu parceiro Mortadela. E aí, Piau? Nossa história de amor até parece novela. E aí, meu parceiro Ticuna? É. Ando sozinha, tentando me esconder. E o nosso amigo engenheiro Márcio, que sinto. O cara que tá projetando a casa do Neto e fazendo da melhor maneira possível. Ele mesmo. Vejo meu quarto escuro e a solidão vem me dizer. E aí? Pra não chorar, que ela vai trazer você. E nossos lábios vermelhos, eu jamais vou. Meu amigo Fabrício do táxi. Ele, o irmão Antônio. E a minha amiga Wendel, a esposa do Fabrício. E aí? Eu vi você, assim é bom. Não querem te precisar. E meu parceiro Raul, que também tá no camarote. Ele é só pimbreadeu, bora Raul. Segura aí, garoto. Como é que é? E o nosso parceiro Joel do Gelo. Hoje ele veio curtir o animal. Seja bem-vindo, Joel. Bota no telão aí. Rei do gelo da terra firme. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola pra falar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. DJ Junior André. Você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. e a sorveteria distribuidora Sabor da Fruta do nosso parceiro Júnior Gabriel. Gigante, gigante, gigante crocodilo vai, vai. Te liga aí. Prime. E agora, o nosso mais novo parceiro, o nosso amigo Nilson do Chute Certo, tá no telão, segura, Nilson! E a família Zamorim, obrigado pela moral! Meu amigo Bigodinho, lá da Via Show, ele e o seu parceiro por ali curtindo o animal. Obrigado, Bigodinho! Empresário, patrocinador, Betinho Playboy! E a doutora Cristina no telão, neném! Que eu falhei bem, amor, eu sei que eu te magoei bem, mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas, eu só te peço só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço só mais, só mais uma chance. Só mais uma chance. Chamar sua atenção, eu sei, eu sei. Já não há mais razão pra solidão. Meu bem, eu tô pedindo a tua mão. Eu pensei em escrever alguns poemas. E no nosso telão, pra tocar nossa amiga Carol, unhas de rainha. Eu sei, segura, Dedê. Nada de romance é bom, meu bem. Comigo numa noite de luar ou na manhã de um domingo a beira. Diga sim pra mim. Doide. Case-se comigo na igreja e no papel, vestido branco como que lua de mel. Diz. Diga sim pra mim. Uhul. Ah, sim pra mim. Sente o clima. Sempre ser o seu abrigo. Na dor, o sofrimento é dividido. Me juro ser

uma. Lá vem mais uma. Amigo Mancho Rony. O Rony da Isca e o advogado Bill, Daniel do Caribó da Sorte. Segura, garoto. Complexo Bombar. Uhul, Rodrigo Promoto. Agora. Não está sendo fácil, é difícil não chorar quando vejo nossa. Um abraço de disciplina do Marco e do Curió. Não é fácil, o velho tio, o Gleidson doidão. Eu só penso. O Babidi. Por favor, não. E o Nenê da Terra. E aí, Júlio Gordo? Bora, Maílson, você também, o Robert. Todo mundo aí. Como é que é? E o casal, amigo Farinha e a Thaís Gisele aqui na retaguarda. Um abraço pra vocês aí, ó. A pressão não para, não para. Essa é da época do esquema bar. Alô, Júnior Dalverini, é pra você, garoto! Crocodilo! Inclusive, ele tá no berço hoje. Parabéns, Júnior Dalverini. Pra você, muita saúde, muito sucesso, você, garoto. Amor! E o Gabrielzinho da TF. Vendo suas fotos, como aguentar. Bora, Breno Mecânico. E aí, à noite, eu fico vendo estrelas. Pensando em você. É. Que não está aqui. Que tá aqui. E o Bola GDK também daqui, ó. Por isso e o Vitinho. O que me faz chamar e chorar. Eu vou meter rock pesado hoje. Eu te ligo pra saber como está. Se ainda pensa em mim, não deixou de me amar. Ninguém vai entender se eu acontece. Hoje está aliado louro hoje. Por isso sofro. Quero me arriscar. Sei que não é certo. Pra mexer lá no coração. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Simplicidade, carisma e competência a serviço da sua diversão. Eu adoro quando toca. Só pra quem viveu o Pagomelos do Bombar. É Potter. Só fica lembrando, né, Potter? Prime, Prime, Prime. Bateu a saudade, a vontade de gritar. Quero sonhar. dessa vez. Dessa vez você não vai escapar. É tão lindo, é tão bom. A galera canta, ó. Quem gosta é o Leandro dos Humildes. 100% apaixonado, desgraçado aí. Segura minha mão. Não é verdade? Quem tá mordido de chão. Quem foi que disse que não penso em você? Olha aí, Valdiano. Quem foi que disse que não choro por você? Lá vem mais uma! Mulheres do Pago a noite toda, sábado, cangalha. É aniversário do Top DJ. Você está tão longe, porque você não volta? E aí? Meu amor, te peço. Meu amor, te peço. Te liga aí, ó. Estou ficando louca, só penso em você. E aí, Chito Pirata? Meu amor, tu é. Pode crer, Chito Pirata. Meu amor, tu tá no camarote, na companhia do Drone do Barreiro. A noite é... O da GDS, tá todo mundo aí, ó. Meu e o meu parceiro, Alan, da GDS, bora pra cima, Alan! Pra cima! E o Dedê Fantasminha, cadê? Sou teu amor. Aí, apareceu, desgraçado. E o meu amigo Gordo, a Tartaruga. Em algum lugar. O homem que mais faz amor no Sagitário. O sujeito péssimo, ele mesmo. Açaí pimenta. Bora colocar pra mexer a parada, senhor.